No dia em que eu saí de casa, minha mãe me disse: passou a mão em meus olhou em meus olhos, começou a falar. Lindo demais. Em minhas orações, eu vou pedir a Deus e iluminar os passos. Por onde você for, eu sigo com meu pensamento, sempre onde estiver. Aqui! Em minhas orações eu vou pedir a Deus que ilumine os passos seus. Agora o balanço! Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá, mas ela sabe que depois que der, o filho vira passarinho. Como ele é, parece. Iria pôr o pé. Sempre ao lado do meu pai, na pequena cidade, ela jamais saiu. Ela me disse assim: meu filho, vá com Deus, e este mundo inteiro.